O que você acha das pessoas casarem enquanto ainda estão na faculdade? Você tá querendo me pedir alguma coisa? Não. Eu só quero saber o que você acha desse tipo de coisa. Eu acho legal. Pra duas pessoas que se amam. É? É. Tem certeza de que quer isso? Tenho. E você? É? Quer dizer, eu tenho sim. Eu não quero engravidar. Fica calma.